da lua, quero te namorar. Vamos lá! É noite de lua cheia, minha sereia. Bora, Fernandão! Pra cima! A praia está tão deserta. Bora, menina da metrópole! Já rola, a brisa molha meu rosto, minha sereia. Olha a sereia! Minha sereia! Bora, Nando! É clima tropical. E aí, Nina? Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. DJ Rebelde. É clima tropical. Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela descobriu, meu ex são iguais. E veja minha, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Pra cima! Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. E a tua vida? A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas. Pra quantas sete? Eu tenho dois amores, você não explica. Quando ela diz, amigo, temos o GDB. Fala, pai, hoje o ator principal. Bora pra cima! Minha novela! Bora, Marizinha! Bora, Dias! Bora, Maurizinho, Malgrado! Minha novela, sou o ator principal, principal da minha novela. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Amigo Rodrigo do Jogo do Bicho. A minha vida. E o Júnior dos Virtuais. Porque eu... Lá do Guamá com a gente, obrigado. A minha vida ficou. Fala, menina da metrópole com a gente. Porque eu tenho duas namoradas. Vai! Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. E veja, minha, DJ Rebelde! Três é muito, é pouco, duas é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela diz que duas são iguais. Sou o ator principal. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Bora, Ivan, como é que é? Garçom, traz mais um copo. Alô, garçom! E aqui pro meu companheiro. Ô, garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro. Se o baile cair no meu bar, por favor, me deixe no chão. Vá pra cima! Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô, garçom, mais uma cerveja. Bora, Fernanda! Eu quero tocar essa noite. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô, garçom, mais uma cerveja. Eu quero tocar essa paixão. É o seguinte, o patrão Valéria com a gente. Ei, patrão! Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Simbora! Sou um papudinho e não é da conta de DJ ninguém. Rebelde! Garçom, traz mais um copo. E aqui no meu... Olha que vem chegando com a gente o maestro DJ Toninho. Já já vai meter ficha aqui no Marizinho. Eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, a amiga Júnior e a Cris, aí da Terra Vimente, um profissional papudinho. Fala, Chiguin! Carteira na mão, o garçom, mais uma vez. DJ Rebelde! Chiguin, o moreninho considerado dos amigos da saudade. O garçom, mais uma cerveja. E eu quero afogar essa paixão. Eu sim. Estou vivendo. Tem gente que não. Toda a galera da Limpeza Buga de Belém. Vem com a gente hoje aqui no Marizinho. Como é que tu tá? Estou vivendo. Olha, tem gente que bebe. Tem gente que não bebe. E nem faz, meu irmão. Roberto Vila. Sou um profissional papudinho. De carteira na mão. O garçom faz uma cerveja. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Meu amigo João aí da L. Às vezes eu fico invocado. Amigo Johnny, filho do João da JLM. Confecções com a gente. Valeu! Ela é todas, ela me deu. Como é que é? E eu sou meio dos papudinhos, papudinhos. Ela é, bebe mais do que eu. Eu sou dos papudinhos, ela é todas, ela me deu. E eu sou rico dos papudinhos, papudinhos, ela é leve mais do que eu. Papudinha, ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudinha, ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sei que ela é, mas eu amo essa mulher. Os meus seguidores do Brega, obrigado, seguidores. Valeu, Davi. Fala, meu amigo Rato e a Rata. O casal Ratazana. DJ Rebelde. Às vezes eu fico invocado. Na frente mais do que eu. E eu sou os papinhos, papinhos. Ela é. Deixa eu manter só a galera da carreta aí. E eu sou os papinhos. Deixa a galera da carreta, Maurizinho, Mogredão, chega aqui. Mais do que eu. Ela é todas, ela me deu. E eu sou reto, os papudinhos, papudinhos. Ela é, bebe mais do que eu. Papudinha, ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudinha, ela é, ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sei que ela é, mas eu amo essa mulher. DJ Rebelde. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhão de igual, batendo aquele papo infantil. formão. Não tem paradeiro? Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu tocar com meu coração. Bora, raia! Um corpo de bora, Guedes! Só anda sensual. Assim não levantar o meu astral. Bora, Marizinha! Você pode até gostar de outro rapaz. Que ele der amor muito. Um, dois, três, vai! Pode ser então um outro cabeludo. Ou mesmo um ladrão de coração. O ator principal, ou mesmo o papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Que eu estou na solidão. E vai descendo com o Rebelde, vem descendo. E o Rebelde vai tocando. Alô, Marizinha! DJ Rebelde. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Bora chegar junto! Nas nuvens fiquei, DJ Rebelde. Seus lábios beijei, enfim. Bora, garçom Gil, com a parada, meu irmão. Agora sou louco. Bora que vem chegando com a gente a Suzy Gouveia. Bora, Lília! Bora, Roseli! Vai ver, meu amor. As damas e os cavaleiros. Além do horizonte ecoa. Vamos, Marizinha! Um grito de dor. Vou lá, e volta, voa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Um homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Isso, bem aqui pertinho, é. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. E aí? O meu coração não suporta um amor assim. Meu amigo Lailson, isso é grande avó, Anne. Olha meu amigo Márcio com a gente, Márcio. Bora, minhas damas, bora, meus cavaleiros. Olha ali, tô, ninguém tá aí na área. O Lailson. É, pô. Esse que é teu amigo, é? Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Bora, Suzy! Enfim, me entreguei. Agora sou louco por ti. Suzy Gouveia, a referência no baile valsado. Com estilo e categoria. Enfim, me entreguei. Já aquela sequência. Agora sou louco por ti. E aí, quem volta? Boa, quem volta, boa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte é boa. Meu grito de dor. Vou largar e volta boa. Vai ver, meu amor. Além do horizonte é boa. Meu grito de dor. Olha o Fernandão aí. Fala, Fernandão. Existe uma linda mulher. Calma, meu amor, calma. Não estou. Deixa o computador, tá? Isso. Arte, dói, maltrata essa minha paixão. Vá pra cima! Meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Não suporta um amor assim. E a gente vai metendo bicho aqui no Marizinha. É verãozão, é roteiro. Hoje o encontro dos maestros, DJ Domínio e Rebelde detonando! Cobridos! passava, passava, passava assim. Muitas metades te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor. Só no bregão, no bregão. Não se expressar. Bora goiaba, foi a parada. Por ti não sei expressar. Dali, maestro. Por ti eu menti. Brega, brega, brega. Chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. Deixa eu agradecer a minha grande amiga Gabi, em companhia do meu grande amigo Igor, lá do Bado Igor da Regional 2. Eles que já estão de saída porque estão de passeio hoje. Outra vez aluga um carro, Igor, pelo amor de Deus, né, Igor? Pra ficar até o final com o Rebelde. Pronto, tá ao lado do patrão, do nosso futuro vereador, lá de Capitão Poço, o nosso parceiro Fernandão. Fernandão, não me deixa na mão. E aí, Goiaba? Goiaba velha guarda, mano. Nunca não. Lá na beirada, né, Goiaba? Grande Goiaba da beirada. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Isso, todo domingo eu tô aqui. Não sei. Todo domingo tem Rebelde. Aqui no Marizinha. Menti. Eu menti. Você já é no GDB. Eu só de boa. Já sofri. Vai! Eu cresci com esse amor. Eu vivi. Te deixou. Meu amor. DJ Rebelde. Olha meu parceiro Goiaba pelo Pix. Tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Só Zonzão. Sou em nós dois. E aí? Pelo menos em mim. Bora de nós. Separe de mim. De pé se venda o eu, entenda o eu, entenda. Bora, garçom careca! Em mim. Eu te amo, amor. Como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. A mão é tão ruim. De pé se venda o eu, entenda o eu, entenda amor. Enfim. Grande amigo Mauro Rizadinha. Aí, Mauro! Amor, sou louco por você. Amor, a felicidade está em você, sim. Só em você. Só mais de tudo pra Cris. Você disse que é o fim. E aí, Cris? Não acreditou em mim. Não me som em nós dois, pelo menos em mim. Você pare de unir esse amor sem fim. De peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro. Alô, Marizinha! Amor, amor, entenda o erro. Amor, amor, entenda o erro. Amor, amor, entenda o erro. Reduzindo aqui na manha, a nossa brilhante polícia militar fazendo seu trabalho aqui na área de Outeiro. E vieram fazer aqui então de passagem. E vamos dar uma reduzida na manha, só na manhã. Por que brigar assim comigo, meu bem? Tudo certo aí, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Vai pra cima aí! Pra ficar com você. Olha o que esse cara fez, olha. Parei de fumar. Pra ficar com você. Como é que para, né? Só não vai parar de fazer outra coisa. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Bora! Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Por que brigar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Parei de beber pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. DJ Rebelde! Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Por que brigar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite por que brigar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Quero viver a vida como eu sempre quis. Rebelde. Achar uma maneira de ser mais feliz. Gritar com o mundo inteiro enquanto eu te amei. Essa mulher se fazia de tudo, moleque. Eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Eu delirava de como é que é? Todas as vezes que você... Fala, Marizinha! Eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora, infelizmente, meu amor pois meu coração não sente mais. Jorginho, Márcio indo para a Correia. Isso aqui com a gente, junto com as minhas da metrópole. Estão curtindo hoje, Marizinha. Obrigado a vocês, hein? Alô, Márcio! Alô, Jorginho! Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Só no tempo! A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Alô, Marizinha! Quero ter seu olhar, que só falta me DJ falar. Rebelde! A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Égua do som. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse. Bora, garçom Gil! As horas que passo sem você. Aí, Marizinha! Portaria escancarada pra você! Você me deu desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Vou beijar tua boca, lamber teu umbigo, te contar segredos dentro do ouvido. Quero escutar, amor, o teu gemido. Tu é doido, cara. Te jogar na cama, tirar teu vestido. Vou fazer você perder o juízo de tanto te amar, de tanto prazer. Alô, Tero! Tamo na área! Eu faço tudo que você quiser. Sou dependente de você, mulher. Joia, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor. DJ Rebelde. Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor. Sem você eu não sou nada. Tá vendo só, Flamengo? És o sol da minha estrada. Alô, minhas melhores! Minha deusa, minha amada. Rebelde, rebelde! Você é 10. Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor. Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor. Hoje sai esse pix, meu irmão. Não aceito esse adeus. Posso ver nos olhos. Meu parceiro DJ Railson. A força. Aqui de Guaraci, aqui de Outeiro. Homem que comanda a saudade. Alô, Railson. Não brinque com o amor. Fica à vontade. Que eu sinto por você. Tô só aquecendo. Pois um sentimento assim é de difícil acontecer. E aí? E eu te amo como nunca eu amei ninguém. E a saudade que eu tenho no peito só aumenta porque eu sinto por você. E eu te amo e sei que nunca vou deixar de amar. E eu preciso ter você comigo. E esse amor já não pode esperar. Não pode esperar. E a galera vai chegando de montão no Maresia. Hoje é a nossa domingueira do verão. O encontro dos maestros. DJ Toninho, DJ Rebelde. Bora! Eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Da saudade que ficou. Saudade que ficou. Dentro do meu coração. Ainda hoje também. Vem os DJs. Não aceito esse adeus. Do Mauricinho Malcriado. A força da nossa paixão. Não brinque com amor. Não brinque com amor. Que eu sinto por você. Mas o sentimento assim. É difícil acontecer. E eu te amo. Como nunca eu amei. E a saudade que eu tenho. Isso. Chama atenção aí dos pais dos de menores que estão com a gente hoje. Já está encerrando o horário do de menor aqui no Maresia, tá bom, gente? Então você que está responsável com a sua criança, você tem que se retirar, tá bom, gente? Deixe lá com a sua babá, volte depois e venha curtir o Maresia que tem, vai até o 2 horas hoje, tá bom? Vem junto! Aí você que é de maior, então fique de boa. Curtindo até o 2 horas, Marizinho. DJ Rebelde. Já pode? Você não apareceu. Endoideceu meu coração. Ela amanheceu em outeiro. Pode contar. É que você sai tão cedo e não avisa eu. Ela não passa nem o WhatsApp. Chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Bora pra cima! Pra tirar o pensamento besta do meu coração. Aí ela vai dar desculpa agora. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração. Toda a galera do Clube da Cabanagem. Meu amor. Abração carinhoso do Rebelde. Rebelde. Ela perdeu o último ônibus de Outeiro. Tu já pensou? Aí é o jeito dela amanhecer. Amanheceu e você não apareceu. A ladrona endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Pra tirar o. Tô passando de gente volta no pão de som. E a patroadinha com a gente. Fica à vontade! Sabe o que foi? Que eu perdi o ônibus. Perdeu o ônibus da minha noite, ela. Antônio, te amo tanto, não fique tristonho. Bora pra cima! Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Chegando! só você curtindo o som do tremendão. Só vou dançar com meu amor. Sargento Valdo, Sargento Jamaline, equipe que não quer prestar, meu irmão. Eu quero só você. Equipe que não quer prestar. Do som do tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Ouça essa canção. Tio do Douglas, amiga da gente, curtindo hoje aqui, Marecinha, obrigado. Viajar no som do tremendão do Quilambá. Toninho detona com emoção, fazendo a alegria do povão. Porque o Tupinambá é o melhor som do Pará. É um show de som, é um show de som, é o tremendão Tupinambá. Do som do tremendão. Só vou dançar. Só passando mais uma vez o aviso, gente. Conquistar. O horário do de menor já passou, tá, gente? O patrulhão tá passando aí. Só você. Então você que tá com o de menor aqui. Já terminou o horário do de menor. Só vou dançar com meu amor. Cadê o Toninho? Está o seu coração. É, Toninho, já tô indo embora. Ouça essa canção que agora vai tocar. Alô, Rosane! Viajar no som do tremendão. Já tá no horário, Rosane! Toninho detona com emoção. Toninho, fazendo a alegria do Toninho, Ninho, Ninho, Ninho, Ninho. O Pinambá é o melhor do Pará. E é o show do quê? É um show de som. É um show de som. É o tremendão Tupinambá. Alô, Deiro! DJ Rebelde. Bora pra cima! Pra Zé Carinhoso, meu parceiro, DJ Toninho, meu maestro do Tupinambá, origem, tá chegando, meu maestro! Eu quero que você me tire agora pra dançar. E aí? Porque o tremendão vai arrasar. Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Ele é um show de som do Tupinambá. E vai pra cima! Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o Tupinambá. É tão generoso, Toninho, é tão carinhoso, DJ do meu Pará. Tupinambá, um show de som. Vieram no meu convido, é, Belge? Tá tocando do Tupinambá no dedo do Príncipe Negro, né? Então toma! Príncipe Negro. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e sua pra valer. Mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. E aí? Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. E o brega tá rolando. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Nessa festa o que me interessa é com você. Amor, não precisa você vir me chamar. porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Príncipe Negro. Amor, a qualquer hora você pode ligar. Príncipe Negro. Contanto que seja pra me convidar, para ir pra festa do som, Príncipe Negro. Então vem amor. O príncipe. Meu parceiro do engenho Nego Moreno com a gente. Ruim. Lá no Juruna, valeu, Nego! Oh, oh, é do príncipe negro que eu vou. Então vem amor. É no príncipe negro que eu vou. Estou indo, amor. É no príncipe negro que eu vou. Olha o cebolão, saudade dos seguidores do Bandeira Negra. Hoje tem top show ainda. A Antiga viajou e fechando na quadra da prefeita do Guamá. Bora, Cacique Gel. Se você é careta, fique. E DJ Renato por ali. Traficante chegou. Bora, Renatinho. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com todo o amor. DJ Rebelde. Careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Olá, Fábio! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Olá, Sargento Baldo! Equipe que não quer prestar, meu irmão. Sou traficante. Olá, Brasil! Sou traficante do amor. DJ Rebelde. E as Marias de Ildeiro. É no silêncio da noite ou no raiar do dia. Eu vou te conquistar. Maria, no silêncio. Uma amiga de gente, Xuxa. Raiar do dia. O Xuxa Moral em toda a sua produção. Abração carinhoso do Rebelde Ju. Fala, Patrick! Imaginando se tens outro em meu lugar. Patrick Produção. É quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Xuxa! Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. O Pará inteiro. Já procurei por aqui. O maestro da saudade. Mas você não está em nenhum lugar. Cacique de El. Quero você benzinha, todinha. Cacique de El. Esse é nosso. Eu começo a pensar. Fico imaginando se. Grande amigo Cacique de El. Aqui o frio é homem que tem a sua oca. Está completinha hoje aqui vendendo camisas, chapéus, canecas e tudo mais. Toalhinha, se você está suando aí, não tem a sua toalha, só não chega aí na banca do meu grande amigo Cacique de El. Maria, minha amiga. Maria da Paz, Maria Raimunda. Maria é de cara, mas é boa de bunda. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. E aí, Marizinha? Agora vou passando e eu começo a pensar. Fico imaginando. Bora, chega junto! Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. DJ Rebelde. maestro da saudade é DJ Rebelde. Bora dar uma relaxada agora, vai. Oh, relaxada. Alô, Suzy Gouveia. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansa de gozo nos seus açoites, entrega meu corpo, fazer o que você quer. Bora, galera da Terra Firme, já em peso com a gente no Marizê. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Bora, menina da metrópole, fantasia de amor, meu parceiro baixo, sonhando. Bora, meus guerreiros, bora, meus guerreiros. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Virgem Rebelde. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Minha amiga Renata dos Guerreiros. Minha amiga gente, obrigado, Renata. Quero ser seu dono. Vamos lá. Toda esta noite, tô esperando meu mato. De gozo nos teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Só uma reduzida aqui, vai. Mas tudo isso é obsessão e eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão e eu vivo a imaginar. Minha amiga Índia lá de Valdecães. Alô, Índia! Você cantando um dia eu te amar. DJ Rebelde. Bora, patroa Zilda. Vem embora, galera do modelo Os Barados Jurunas. Vai, roteiro. Pode entrar, pega à vontade. Me sei, me sei, me sei, me sei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, só sei. Que te fala comprido. Ao menos uma vez. Aí que igualzinho de comprido. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê. DJ Léo das Guardiantes. Afim. Vai com a gente, valeu, Léo. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Bora, Marizinha! Eu queria te abraçar e senti essa doçura. Nisei, nisei, nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. A juíza da metrópole. Só sei, só sei, só sei, sempre com a gente. Que te queria ao menos. Você que me rasga dinheiro, fala Léo. A Léo e a Nilda. Você que me rasga dinheiro. Vamos junto. Hilda, não vê. Lá do modelo Os Balados Jurunas, sua origem do Oriente. Tá cheia, né? Não vê que eu estou afim. Olha, a Suzy tá afim de dançar. Tem jeito de falar. Bora arredar essa tua mesa, Suzy. Quis tanta ternura. Eu queria te abraçar. Dá-lhe uma arredada pra cá. E senti essa doçura. Aí libera pra ti. Me sei. E aí? E olham teus olhos. Eu não sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. O maestro da saudade. Moleque da feita que cola aqui, ó. É foda tirar, mano. Só essa sequência foi escrota, mano. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Chegando com a gente, as meninas do Shark Temperado. Isso foi acontecer. Já no horário! Bora, Amanda! Márcio Bonidão e a sua loura! Nisso! Eu só pensei em ser feliz. Bora, Mila! E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Bora, baixo com a parada, meu irmão! Você se foi. Bora, meus guerreiros! Estou triste assim. DJ Rebelde. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Amiga Flaviana, as minhas melhores das saudades originais. Fã-clube que o Rebelde é padrinho. Ô Flaviana! Eu só pensei em ser feliz. Família Seca Depósito! E agindo dessa maneira. Meu parceiro Edson, aí da família Seca Depósito. Essa família que era fãzaço das nossas lives do maestro. Seca Depósito! Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. DJ Rebelde! Agora, né? É mulher! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Até pra três também. Será que você não tem medo? O coração dela parece coração de mãe. Um sofrimento depois. Sempre cabe mais um. Às vezes fico horas pensando. O que será de nós? Olha, garçom, Gil, com a parada! Espero outro ir embora. Égua, pular seca! Para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Não quer prestar. Será que se lembra de mim? Não quer prestar. Quando está com ele na cama. Ô, sargento mal. Ou se quando está comigo. É nele. É nele que está pensando. Tô sabendo. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Esse negócio que eu te amo, meu amor, é mentira. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. É tudo tese. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. só sabe fazer falsidade. Logo após a apresentação do Rebelde, tem o meu maestro DJ Toninho hoje, aqui no Marizinha. Depois tem o DJ Marizinho Malcriado. Até outras horas. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? É doido. Quando está com ele na cama. Fala, DJ Léo. Ou se quando está DJ Léo da Adidas. É nele que está pensando. Aí teu amigo, né? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. Você não ama ninguém. Tu não ama ninguém. Essa é a pura verdade. Fica enganando os outros. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. Essa outra que engana os outros. Você não ama ninguém. Alô, Rose das Marcantes. Essa é a pura verdade. Nunca enganou um besta. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. DJ Rebelde. Bora recordar, vamos lá, Marizinha. Eu me dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer, pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então. Minha amiga Kátia, nas minhas da metrópole da gente, valeu, cara. Uma canção que chega e faz feliz meu coração. E assim sonhei demais. Mas tão breve. Para curtir de boa. Tão breve você vem dizer que gosta. Que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais. E a sorte que me deu. Como é que é? Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é mais o mesmo. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples. Mais um enganado. Simples é a solução. Alô, minha Jardim Temperado! Olha! A professora da enganação. Alô, Suana! Saudade, Marizinha! Eu me dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir. E o sol nascer como a canção que chega. E faz o amigo de Jejuxa e toda a sua produção com a gente hoje aqui no Marizinha. Hoje é o Brasil da Preferência. Uma visitinha da mãe. Mas tão breve. É o Xuxa Morel. Tão breve você vem dizer que gosta. É considerado. Que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais. E aí, maestro? E a sorte que me deu. Tô te esperando. Sou tão simples. E tão simples é a solução. Não é mais o mesmo. Hoje gostar da solidão. Vamos fazer mais um pixel lá, mano. Sou tão simples. E tão simples é. Se fizerem mais um pixel, a gente pode até pensar. Não é mais o mesmo. Hoje gostar DJ Rebelde. Pra recordar aquela saudade que tu dá valor. Vai! Essa noite eu não dormi. De novo, mano. Só pensando em você. De novo. Diz descobri o teu abraço. Um pedaço do infinito, entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. Valeu, Edson! Põe o sol na minha. Bora chegar junto, bora, Marizinha! Já já deu meu maestro de jeitinho! O maestro da saudade. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. Amigo Johnny da LM, isso aqui que a gente fala, Johnny. Só sei que é gostoso, hein? É gostoso demais amar você. É gostoso demais. Vou açaí com peixe frito, hein, Tony? Prazer pelo bem que nos faz. É gostoso. É gostoso demais. Fazer amor com você. Vai! Bora, meu maestro! Essa noite também foi tomar banho, meu. Foi molhar o pé lá na água. Só pensando em você. Não te apoio. Descobri no teu abraço. E como esquecer, não tem? Um pedaço do infinito. Certeza. Entre beijos, abraços e gritos, ponho estrelas no teu corpo. Põe o sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo... Já já deu mamãe, ajuda do jeito ninho. DJ Rebelde. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Aqui no Marizinho, no fundo do espelho. palma para meus cavalheiros. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Aquela esperança que ela tem no olhar. Vou levar tudo. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Fica à vontade, meus amigos, chega a gente. Galera do Guamá, dão só de boa hoje. Aqui no Marizinha, valeu! Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Toda a equipe do Barão Prime, o parceiro Júnior da Mídia e da Farinha, DJ Xuxa e o Patrick, o homem fogo na área. Valeu, Patrick. Você pode voar. Tamo junto. Bora, Júnior. Ou fica presa no chão. Sempre só. Se você for até Recife, DJ Rebelde, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Esse é um sabor. Libera pra minha grande amiga Rose aí das Marcantes. E do Shark Temperado. Alô, Rose. Pode entrar meu Shark aí. Libera pro meu Shark Temperado. Até Recife. Grande amigo Paulo, Hinaldo. Galera do Quintal do Paulo com a gente. Valeu, Paulo. Abração no Rebelde. Rebelde. O artesanato do meu Recife. Mas parece. Vai pra liberar, Tony. Coisa lá do céu. Bora, maestro! Em toda a cidade. Quanta liberdade. O mundo não quer liberar um charque desse. Como tem moça. Um charque moça. E a velha linda. Aí é charque moça. Que coisa mais linda. Aí, Toninho! Como tem moça. Um charque com a senha agora. Como tem moça. Quando você for. Parceiro Davidson na GDB, rei do pagode, hein? Não esqueça. Fala, pagode! Da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol. Olha, Sargento Val! São. Já já deu o maestro do Jeitoninho! O pedaço do céu. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Dali Rebelde! Que a gente já possa viver, que possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E criança, Marcelo Macaco, é a galera do Bola Shop lá do Guamá, lá da Silva Castro. Só de boa, valeu. Seu perfume de amor pelo ar. Bora pra cima! Hoje o encontro dos dois maestros. Há 2000 anos atrás. Aqui, no Marizinha. Que só falava de amor. O Rebelde fazendo o seu papel. Já já chega o meu maestro, DJ Toninho. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, DJ Rebelde, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Se você brigar novamente, vou embora, mas ouça bem o que eu digo agora. E aí? Eu não presto mais, eu te... Tem gente que tá prestando. Eu não presto mais, eu te amo. Tem gente que também não tá prestando. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Já já chegou meu maestro de Gidoninho pra arrebentar. No meu carro fujo de tudo. Bora, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te DJ amo. DJ Rebelde! Eu não presto mais, eu te amo. Chega pra cá, meu amigo DJ Emerson. Velha guarda, meu irmão. O Miguel Gomando Oteiro, é ele. O nome da emoção, DJ Emerson. Filho mais velho do finado nosso grande amigo Iró. Filho do Oliveira. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida. Aí, Emerson! Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto mais, eu te amo. Oliverense. Eu não presto mais, eu te amo. É, meu. Aí, Toninho! Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Tem problemas de coração. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. DJ Rebelde! Eu não presto, mas eu te amo. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus e eu te darei a minha vida. Vai recordar! Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Amigo Cacique Diel, eu vou te dar. Olha só, olha aí com a gente. Todos esses adereços: camisas, camisetas, chapéus, cordões, brincos, canecas. Ele aceita a Pix e todos os cartões de crédito. Alô, Cacique Diel. É que isso é bom. Pra muito mais amor te dar. Pra muito mais amor. Fala, Marizinha! Vai, garoto! Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. Um dia lindo, era domingo, e lá se foi meu grande amor. Olha, o trem nem me avisou. Partiu levando num vagão. Meu grande amor, meu coração. E vai pra cima! E eu a deixei ali sorrindo. Nossa, que me rasga dinheiro, fala, Léo! Nilma! E aqui fiquei me consumindo. E se você já teve amor que um certo dia me deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. Só você não viu que hoje, ainda hoje, The Rebelde aí na Top Show. E se você antiga via show, amor, apresentação do Rebelde, dia, aí na Top Show. Depois, vamos pra quadra da prefeita do Guamá, o Célio do Centro da Quadra, hein? Hoje, amanhã, segunda-feira, reserva parque. Depois, Palácio dos Mares, Ilha Bela. Chico do Piriquitaquara. Como sofreu. Deixa por essa, Guarda Cardoso. É a agenda do Rebelde final de semana. Valeu, gente!